só pra doer em você. Eu vou descer o nível até de quem falível. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhada.